vibe me encontro. Sei que eu tô pronto, preciso sair. Eu quero fluir, mina, vamos ao encontro. A paz que eu sonho, sei que ela está perto de mim, na favela crescido, cheio de ferida. Só quero a vida um pouco curtir, ser desperto por perto. Me dá meu energético, me entrega agora o meu elixir. Hoje à noite eu posso viver o que eu gosto agora, não quero sofrer. Sei que na vida tem uns de verdade. Sei também que o certo é a chave, o errado é cobrado. Mas não sou aqui, a favela é pesada, mas não sou aqui. Os moleque trampa, mas não sou aqui. A periferia também existe. Dança frita em brasa, um gole, um drink, um beat. Amigos, paz, tranquilo e calmo na quebrada. Depois da Mugen House estrada. Sem droga, sem álcool, embrasadão. Curtindo o pito do pancadão. Pode crer, tá ligado, que é favela. Pode crer, tá ligado, é isso que nós quer. De baile em baile, gastação sem boi, pá. Vacilação, muito menos ramelão, curtir de boa. É o que nós quer na rua, no baile, onde estiver. Copão na mão, bronze de bom, bermudão, correntão. Mas olhe pra mim, o que você vê? Um cara feliz? Pois minha quebrada é favela toda, somos assim. Chega de preconceito, olho torto, só quero sorrir. Todo lugar tem realidade, né? Diferente daqui. Quero dignidade aqui pra poder prosseguir. Não impeça minha quebrada de evoluir. Oportunidade, chance de verdade, não julgue nem zombie. Há lutadores que moram aqui e sujeito homens. Viva e cita e entenda a periferia. Que desde pequeno aprendemos a viver a vida. Luxo nem tanto do que a paz, isto com amor. Acolhedor, respeita por favor, nos dê valor. Respeita pra quem tem, tá ligado? Respeito tem que ter. E é respeitando que se aprende a respeitar. Yeah. É. Respeita minha caminhada, vem, vem direitinho. E se perdeu o respeito, já não respondo mais por mim. Nunca desrespeitei. E se então me lembra, humildade sempre foi a chave pra virar lenda. Papai formiga me ensinou sobreviver na selva. Me esquivar das brigas, não rebaixar pros fela. Dona Irani puxou minha orelha e não foi à toa. Nessa lição de moral aprendi a respeitar só a pessoa. Mas se perdeu o respeito, já digo, é poucas ideias. Cê não é mais criança pra apanhar de chinela. É dois palitos pra subir, é pra pau no gato. Na lei do crime a frase é do pescoço pra baixo. Esse é o código do morro, entendeu, entendeu? Você pra mim já é problema seu. STS na fita, pode pá, pode pá. Se quer nosso respeito, aprenda a nos respeitar.